Dediquei meu mundo, minha vida, mas você brincou. Abriu em meu ser uma ferida e me magoou. E agora você vem dizendo que me ama e que quer você.